καμένος το σενάριο που έφερε νύβρι μου με μποτάζει. Logo, nós dois do zero, agora as minhas famílias passando do 220 pro 70. E ando tá voando na proa de casa. Então 9250, essa é a identificação, reautorizado descida inicialmente até o nível de voo 160. Sobre alteração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 040, limite é voar nessa proa até interceptar a radial 280, Salvador. Esquerda 040, limite a 280, Salvador. 9250. Pode ser a 065, porque tem uma formação aqui nessa proa 040. Gente, 065, autorizado, em redução para 2509. Reduzindo 9250. Estabilizado 4777. Então 4777, chame torre, frequência 118, decimal meia dúzia. 86. Salvador 2780, necessita desvio à direita da rota, proa 097, aproximadamente 12 milhas e meia. Depois voa Itaca. Azul 2780, ciente do desvio, após o desvio voa Duna e desça para 2000 pés QNH 105. Após desvio Duna, 0015 é o ajuste. É, confirme descida até? 2000 pés, QNH 105. Se é 2000 pés, 105, 2780 após o desvio Duna. Gol 9250, reautorizado descida para nível de voo 120. Informo o tráfego na posição de 3 horas com rumo nordeste, Airbus 320, cruza nível 120 para nível 060. Entre o tráfego de Airbus 120, gol 9250. Para 2 autorizados, chame Tanks, gol no 094. É o 6200, confirma? Aqui é o 6200. Autorizada a proa de IPAP, descendo para nível 060, chama 6200. Salvador, 2780, pode manter 2409 até próximo de Duna? Autorizado, é o número 1. Número 1, graças. Já citou os desvios salvando Duna, 2780. Gente. Chama 6200, reautorizado descer para nível de voo 050. Para 0050, com 9250, reduz a velocidade para 230 nós, desça para nível de voo 100. Reduzindo 230 nós, com 9250, deixando para 100. Então 4777. Afirma, 9250. Escuta, esquerda 050 permanece no mesmo limite. Esquerda 050 permanece no limite, 9250. 0, informa a interferência dessa frequência 198. Quente. Toda a frequência não, tá? O Wilson está. 6200, como recebe o controle? Recebo 5x5, mas por vezes a transmissão ela entra portadora na frequência com ruído. Direita via Índia, ponto de espera, chame torre 118 decimal meia dúzia, altimetrou no 05, não vou. Via Índia, aí no ponto de espera 18, meia dúzia, gol no 0, não tá, obrigado, vamos lá. Da 4777, Juliette, ponto 09. Juliette, ponto 09. Chamada 200, como recebe o controle? 29250. Eu sigo 9250. Uma centena, está com ruído aqui, está quase final de dia, senhora. Quem? Chame na frequência 120 decimal 8, 9250, desce para nível 060. Alvo 2780, chama na frequência 120 decimal 8. Certo. Salvador, ponto de amor, no ano 62, informação, quilo e desvio, com 2,50. 0 em 1,208. Ciente, reporte estabilizado. Reportaremos. Chamada 200, desce para 2000 pés, sem negar no 0 no 5, ILS autorizado, informe quando estabilizado. Teste 2000 pés com no 0 no 5, autorizado ILS, informe estabilizado, a CNRB é 2 a 0. O ano 62, troca a frequência para 120, decimal 8. 208. Negar 1-0-5, né? Patrão intercepta o curso do localizador. 6015, patrão intercepta o localizador, 9250. Salvador, gol 1162. Formação quilo, descendo a 150, desvios com 250. Gol 1162, acendo a identificação, desça para nível de voo 050, autorizado desvio, informe quando houver. Gente, acendo a identificação 050, camarada, quando tiver condições de retornar a chegada. Alvo 2780, confirme estabilizado. Estabilizado agora no GLS X-Ray da Pistão Zero. Cliente, azul 2780, chame torre, frequência 198, decimal meia dúzia. 18612, 2780, azul. Quatro, bom dia. Guarani, camarão. Legal. Mais bravo. Yeah. Tá modulando na frequência do controle. Localizador 9250. Tente agora de transferência. Azul 2780, autorizado pouso na pista no 0, vento 050 graus, 5 nós. Livre pouso, pista 10, azul 2780. Poderia confirmar a pista molhada? Negativo, chove apenas as vizinhanças, pista seca. Ah, tá ok, tá chovendo bastante na final. Uno 094, decolou os 1-2, chame o controle em 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, vou no 0-9-4. Controle Salvador, bom dia, vou no 0-9-4, decola, Brasil da Momo. Uno 094, completa radar na decolagem, subavia sai da Momo para nível de voo 370. 370, tem que fazer desvios no perfil da saída, tem informação, vai precisar curvar a esquerda na proa 005, subindo para o 370. Cliente, desvio, gol na 094. 70 graus, com 5 nós. Cliente, confirmando o autorizado pouso, né? Correto. Graças. Tá descida pelo glide para o 9250. Desça inicialmente para 3 mil pés, aguarde para descer para 2 mil pés. 3 mil, na descida. Runa 094, confirme quantas milhas nós abrimos. Mais umas 30 milhas, Runa 094. Gente. Fazer 2780, salsa usando 5 direito, 1211. Mais um rumo, azul, 4782. De 250 tá livre ali, Você vai contra ele? O gol 9250 livre ali. Ele estava autorizado, apenas a descida estava retida até 3 mil pés. Ok, permanece inscrito? Inativo, aguarde. 9250. Channel 6200, confirme estabilizado? Estabilizou no local do azul, 6200. Quente, chame torre, frequência 118, decimal meia dúzia. 118, meia dúzia, grato, 6200. Gol 9250, autorizado, descida para 2000 pés, LS, que foi pistão 0, informe estabilizado. Estabilizado no LS, 9250. Tente, chame a torre, frequência 118, decimal meia dúzia, gol 9250. 18, 9250. Ali, sabe, gol 9162. Controle ciente. Gol 9250, agora 2 milhas e meia de duna. Gol 9250, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando 9250. Está em condições de voar para o tiro. Estou autorizado para o Recife voar a Buco. Gente, voa na Buco, gol no 094. Minas com 3 horas e 20. Autorizado via caixa, ainda no ponto de espera, chama a torre 118, decimal meia dúzia, chama a torre 095, bom voo. Ok, baixo índia, ponto de espera. Confirmando por 2780, 2 Lima, posição prevista? Eu tenho indicada 2 Romeu. Romeu, por enquanto não tem ninguém aqui. Gente, eu vou coordenar o validador. Tá ok. Mas parece que ele está me chamando na posição 4 Lima ou 4 Romeu. Está chamando na 4 Lima? Ah, sim. Gente, vou rodar aqui só um segundo. Podemos conseguir falar? Agora acho que eu vou confirmar com o Cor. Vou trabalhar. 280, prossegue para 4 Lima. Prossegue. Chanel 6200, salvo foi o Zulu 9, direita 1211. Direita 1211, 6200. Salvador, muito bom dia. É o TAN 3191, ponto para fora. Gol 9250, autorizado pouso na pista 10, vento 110 graus, 7 nós, pista seca. Pouso, pouso 9250. TAN 3191, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, aguardando o pouso bom. O nome 62, desce para 2000 pés, altímetro em Salvador 1095, liga final LSXC, cabeceira 10, chama estabilizado no localizador, gol 1162. Chamará estabilizado no localizador, gol 1162. Lima, tem que ser no zero. Ali, 9250, salvo foi 22, direito, 1211. 211, 9250. Autorizado de Alfa Juliette, ponto 02. Alfa Juliette, posição 2, na TAN 3191, autorizado, decolagem da pista no zero, vento 110 graus, 99. Ali decola no zero, tá iniciando. Ótimo, controle ano 20, decimal 8. 208, boa tarde, obrigado. Utilizando o localizador, gol 1162. Gol 1162, chame a torre na frequência 118, decimal meia dúzia. 867. Bom dia, tá 3191 decolado, 1700. Então 3191, contato radar decolagem, suba via sedação, voando para nível 340. Tá voando para o 340, tá? 3191, possibilidade de voar direto, Leda? Autorizado, Leda. Muito obrigado, direto, Leda. Gol no 162, autorizado pouso na pista no zero, vento 090 graus, 79. Autorizado pouso, gol no 162. Efetuando pequenos desvios agora pela direita, o TAM 3191. Quem te informa a proa e por quantas milhas? Inicialmente na proa 220, por aproximadamente 30 milhas. Copiando. Solo foi os 29, 1, 2, 1, decima 1. 2, 1, obrigado. Salvador, muito bom dia. É o gol 1, 1, 62. 1, 1, 62, taxa via Alfa Lima, Juliet, Pontiol. Alfa Juliet, posição 1, é isso? 1. 1-1, obrigado. Salvador Azul 2710. 2710, siga. Projeção de tráfego, Aracaju, nível 170, por favor. E Azul 2710, está autorizado. Aracaju, 170 nível. Ali o Whisky 33. Decola da 10, saída Conde. Controle 120.8. Transponder 0260. Do Aracaju, número 170, é o UTI 33, saída Conde. Transponder 0260, controle 1208, azul 2710. É, confirmando aqui, decolando da 10. O azul 2710 está correto, chame para o pushback acionamento. Chamará, azul 2710. Voando lenta, ó, tá 3-1, ó, viu? Controle ciente. Controle Salvador, bom dia, Santa Lisboa 36, informação Mike, está passando 250 até 150, informa de exército, temperatura 085. 3436, sendo identificação, doença para nível de voo 050, confirme quantas milhas nessa proa? 050, desce a este nível, vai manter essa proa por mais 50 milhas. Bem, chapéu desvio, vou na proa de TAP da 3436. Ok, está presente, tem possibilidade de voar ETAP, está autorizado? Autorizado. Voando ETAP, estamos para o 50, 73, 46. Então 3191, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251-2835? 2835. Ok, uma boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Ah, 3745, bom dia, está autorizado São Paulo, é o nível 360, via Pezulu 10, até por base. A decolagem é da 10, saída Sanvo 1, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5450. Entendeu, decola da 10, Sanvo 1. Com motiva para a transmissão. É o Pedro 10, até por base. 0, transporte 5450 e o controle 1208. Correto, TAM 3745, chame para o tiver acionamento. Vai chamar 3745. Zona 556, autorizado Galeão, via Ampezulu 44, até Porto Seguro, após a P9B 857, até Moço. Decola da 1-0, saída Sanvo 1, a transição é Doclo, o controle 120-8, transponder 5444, e aguarde coordenação para o nível final. Está correto, chama para o pushback acionamento. Esse será coordenado então 400 e reporte para o push. Para a 3895, o centro está autorizado Guarulhos, o nível 340 via Upzulu 10 até Pubave. Decola 10, saída Sanvo 1, transição Motiva, o controle 120-8, transponder 5443. 340 autorizado para Guarulhos, decolando da 10, Sanvo 1, Motiva, Upzulu 10 até Pubave, 1208, controle 5443, transponder 3895. Correto, chame para o push back acionamento, TAM 3895. Tem que ser comer, autorizado, chame táxi. saber, está autorizado o nível final 400. Só 3436, reautorizado descer para 2000, pés Senegal no 0 no 5, autorizado ILS XRP está no 0, informe estabilizado. 2015 autorizado, reposta, né? 3436. Salvador, Gol 9790, bom dia, informação Mike no portão 4, quando possível autorização Recife. Ok, Gol 9790, está autorizado Recife, 370 é o nível, via Pêsulo 17, decola da 110, saída Cuca, transição Caju, controle 120.8, e o transponder 5451. 370 aprovado, Salvador, Recife. Salvador Recife, Pêsulo 17, decolada 10, curva esquerda, Puca, Caju. Controle 208, acima 5451, no Gol 9790. Correto, Gol 9790, chama o pushback acionamento. Chamarei a moto. Táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 18.6 é a frequência. Gona 556, voo autorizado. A linha área de colar pista no 0, vento 080 graus, 04 nós. Luna 962, essa é a identificação, deu sua via, chegada bom médio 1 para nível 050. Via bom médio 1 para o 050, com o Márcio Reis. Desvio 035, 30 milhas, informe ao término. Sim. 556, decolada as 47, chame o controle, 120, decimal 8, por favor. 120, 1? 120, decimal 8. 208. Muito obrigado. Bom dia. Controle, voo no 556. Voo no 556, contato radar na decolagem. Sobre a via, sedação voo 1 para nível 400. Então, voo 1 400. Você precisa fazer uma curva já à direita para evitar uma formação, é possível? Autorizado desvio. Autorizado desvio, um voo 1 no 556. Então 3436, confirmo estabilizado? Afirmo. Estabilizado, então 3436. Sim, chame a torre frequência 118 decimal meia dúzia. 18 meia dúzia? Afirmativo. Já. Então 3436, bom dia, estabilizado no X-ray da 10. Então 3436, forma visual. Afirmo. Então 3436, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 06, do genóis. Autorizado, pouso, pista 10, então 3436. 1 no 0 para o 10. O azul 2710, táxi via pátio principal e Índia. Ponto espera da 10, chama a torre, 18.6 a frequência. Pátio principal via Índia, ponto de espera, chame a torre 1186, azul 2710. Autorizada para o de Dóculo. Voando Dóculo da presente, voo no 556, muito obrigado. São 3378, essa é a identificação, terça via chegada por Médio 1 para nível 060. Para 070? Copiado, informa o termo do desvio. Controle 962, agora eu vou na broca de Itaqui. Controle ciente. Bom dia, 3436, táxi via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Salvador, bom dia, azul 2710 no ponto de espera da Bravo, pronto para decolagem. Azul 2710, autorizado, alinhar e decolar piscando 0, vento 150 graus, 04 nós. Autorizado decolagem, azul 2710. Está autorizado e chame táxi. Chamar a táxi 3745. Autólogo 7904, solicita pushback também. Portão 4 está autorizado, voo 790, chame táxi. Autorizado, chamaremos táxi. Cliente desvio. Está autorizado o Galeão, 360, o nível, via Zulu 44, até Porto Seguro. Aí após UP November 857, até Moço, decola da 10, saída Sanvo 1, transição Dóculo, controle 120, decimal 8, transponder 5460. Autorizado o Galeão 360, Zulu 44, Porto Seguro, UP 98. Correto, chame 2013, chame para o pushback acionamento. Portão 7, aguarde só um instante, a aeronave da companhia que está iniciando aí no 08, aguarde só um momento. Azul 2710, contato radar decolagem, suba via saída Conde para nível de voo 170. Via Conde, nível 170, azul 2710. Autorizado a prova de etapa, tá 3378. Azul 4082, controle ciente, 040, já proa por aproximadamente 20 meses. Azul 1790, com 130 a bordo, 4 horas de atalamento, melhor na CA. Bônus 790, autorizado o táxi. A direita, ponto de espera da 10, 18,6, a torre. Tem direito, 18,6, a torre, ponto de espera, bônus 790, tá certo. Boa. Salvador, boa tarde, Luna 790, próximo a ponte 010. Luna 790, autorizado, alinhar e manter, está no zero, bom dia. Autorizado, alinhar e manter, no zero, gol, Luna 790. Luna 790, por solicitação do controle, após decolagem, manterá a proa até 050, após curva esquerda no perfil da PUCA. Ok, atendendo a solicitação, decola, mantém a proa até 5.000 e após curva esquerda no perfil da PUCA, Luna 790. Luna 790, reautorizado, alinhar e decolar, piscando 0, ventando 40 graus, 0612, é nóis. Autorizado, decolagem, voo 1790. Já mantendo 250, direto em tapa do 402. A 3745 está autorizado, táxi, via pátio, Índia, ponto de espera da 10, torre 186. Pátio, Índia, ponto de espera 286, 3745. Papa Tranquilo, Romeo Oscar, prossiga. E para qual que é o Kilo Romeo Oscar? Ainda não temos o plano aqui no sistema. Foi para que horas? Ok, gente, 15h30. Aguarde só um instante. Está autorizado o pushback e acionamento no, e chame táxi. E chamada para o táxi, 378. 378, autorizado o Vaná para o Adidu, na descida para 3, meu pai, o registro no 0-4. Direto, Dona, 3, meu pai, no 0-4. Luna 790, decolada 1500, chame o controle, 120, décima 8, meu voo. 208, boa tarde, aliás, bom dia. Batalha Kilo Romeo, Oscar, cópia. Luna 790, contato radar na decolagem. Mantenha o eixo de decolagem até o nível de voo 050, após direto Jamo. Subida para o nível de voo 370. Ok, subindo 370, mantendo a proa até 050, após Jamo, voo no 790. Voa 86356 com a mais. Oxenia 6356, sua identificação, deu sua via chegada da BOMED 1 para o nível 080, ajustando 094. 094, descendo para 8000 na BOMED 1, Vai manter a proa 063 agora por 20 milhas devido à formação. O azul 2710 vai manter a proa 063 por 20 milhas devido à formação. Tente azul 2710, livre desvios, após desvios, vai conde. Após desvios, conde, azul 2710. Ligou no 790. Foi no 790, possível. Foi na esquerda, ao invés da proa de Jamo, pode ser a proa 075, devido à formação. Foi no 790, livre desvios, repassa térmico. Feliz livre desvios, chamando no término, vou no 790. Azul 40, se dois contra ele. Já sei, o azar é 2. Azul 40.